Ó Senhor, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, juiz da terra. Até quando os ímpios se gloriarão? Mas o Senhor não rejeitará o seu povo, a paz do justo nos em meio à dor. Tu és meu refúgio, minha rocha e meu amparo. Com tua benignidade, meu pé não vacila. Consolações trazes, reanimas a alma. Ó Senhor, confio em ti, minha esperança. Os que praticam a iniquidade não triunfarão. Teus olhos, Senhor, vem a opressão. Aos aflitos trazes descanso e redenção, pois o juízo voltará a ser justiça. Os retos de coração te adorarão. Tu és meu refúgio, minha rocha e meu amparo. Com tua benignidade, meu pé não vacila. Consolações trazes, reanimas a alma. Ó Senhor, confio em ti, minha esperança. Quando os cuidados se multiplicam, tua benignidade, meu pé não vacila. Consolações trazes, reanimas a alma. Ó Senhor, confio em ti, minha esperança. Português e worship, acústica e guitarra, sertanejo, bebê.